Do Contour deu viado na cabeça. 3 em ponto em Londrina. And now, Jam proudly presents Music 10 Antena 1. Sucesso. Porque a gente é assim. Sou eu, princesa. Ela é mais profissional. Três e dois agora, você está na ZYD394, Rádio Antena 1 FM, 105,5 MHz, Londrina, o mundo mágico do som, aqui a música não para.